molhada, agora essa autorização abre 75-70. Solo 5-9, solo 5-8, direita, solo 2, um décimo 1. Mais um, bom dia. Solo Salvador, bom dia, Golan 759, livrando a foto. Bom dia, Golan 759. Táxi Superizado via Alfa, chamado da Juliette. Alfa, da Juliette, 759. 1770. Jesus, 4201, pronto, cópia, Campinas. Pronto, Campinas? 3A, Campinas, nível 340, decolagem pistão na zero, curva direita. Perfil de saída da EL, lida após Motiva. Após 1 na 0, por base, após 1 no meio, após conforme a rota. Rachana 5441, controle 1-9, decimal 35. Gente, autorizado para Campinas 3400, volta conforme o plano. Decolada 10, curva direita da EL, lei da morte, amplo 10, por base, 57, conforme o plano, 5441 acionado, 1935, mexeu com tudo. Foi para o azul, 4201. Correto, 4201 no azul, a porta pronta. Abraço no ponto, 4201. Para ingresso no pátio, 1759. Gente, mantenha a posição, 1759. Da 3597 para o táxi, 120 a bordo, com quinta alterna com 320. Jata 3597, táxi até ponto de espera autorizado, via Índia. Quando lá 1-8, décimo 95, ajuste 908, bom? Via Índia, 295, torre 1018, 3597, bom dia. Gol no 759, via Juliette, porção 4. 04759. Solo Salvador, até 3890, solicito pushback acionamento. E agora o senhor tem? Ainda nada, estou em 303. Agora sim apareceu. Obrigado. Estão 3890. Autorizado pushback acionamento, reportar ataque. Estão 3890. Solo Arce 6570. Bom dia, Apsi, 1570. Táxi autorizado via Alfa, Kilo, parte 3, posição 7. Alfa, Kilo, parte 3, posição 7. Apsi, 6577. Oi, da 3517, pronto. 3517, autorizado, a linha mantém, pista do zero. A linha mantém, da 3517. 3,04, controle 1,9,35. Controle 19,35, da 3153, até mais tarde. Mensagem autorizada, decolagem pista no 0, 21, 80 graus, 129. E decolagem no 0, tá 35, 17. Prendi pra carro meu, até o meu voo, pra ficar. Fiquei ciente, mas também escuta a guarda copia. Taxa 3290, tá com PV de 132, ou 4 horas de autonomia, treinado Fortaleza. Tá 3890, taxa autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 1-9395, faz justo na 0, no 8, bom voo. 18 autorizado, Pátio, Uno, Índia, Alfa, no ponto de 395, para 3290. Fala, Salvador, bom dia, Chanel 6285. Bom dia, chamando 6225. Da Brasília, prepare agora, aguarda cópia. Aguardando arbor e cópia, 6225. Observado na RMA, 500 pés, decolagem com ProWisk em coordenação com a torre, acionado 0145, controle 1,9,35. Gente, até o meu Wolf, tracionamento e decolagem, chama 1,9,95, ajuste na 0, 1,8. Chama 6225, cópia. Cópia 6225. Brasília, autorizado, nível 380, via Pêndulo 17, após conforme rota. Decolo na 0, curva direita. Preciso sair da Arbor, após Elefa. Acena 5440. Controle 1,9,35. Torre Salvador, muito bom dia. Até 3,90, pode esperar o próximo. Autorizado via Pêndulo 17, decola na 1,0, curva direita. Arbor, Elefa. Transponder 5440, controle 1935, a Chanel 6225. Corretíssimo, pronto, portão 7, hoje 625. Chama pronto, 625. Autorizado, Sinema 225, chama o Prodato. Tá, táxi, nada de ti. Golf de táxi, reporta... Cunha, o meu Golf tá pronto de decolagem? Tanto o tráfego reportando no setor, reporta fora do solo, tem algum Golf? Reportando fora do solo, até o meu Golf. Então, vai gostar fora do solo, 500 pés, pro a whisky. Então, meu Golf, ciente, considerando a corrida de 1,6. Controle 1, 19, 35. Transfere controle 1, 19, 35, até o meu Golf. Salvador, eu vou 963, bom dia. Autorização, Galeão. Diego, no 963, autorizado, Galeão. Nível 360. Decolagem pistão a zero, curva à direita. Prefixo aí Zé Dael, lida após voa DCT Irume. AP November 857, aerovia após conforme rota. Aciona 5450, controle 199, decimal 35. Autorizado, decimal 360, decimal da pista 10, para a direita, na saída da Almeida, Irume, Up, November 8, 5450, decimal 35. 5450, chama pronto, portão 9963. Chamará pronto. Pessoal, Campos, toma olhada. Grave está. Geral 9970, autorizado pouso, pista no 0, retorno 80 graus, 109. Ciente livre pouso na 10, confirmando 180 com 10. Afirmo. Para o táxi da CNE 6225, 120 a bordo, alterna Goiânia, 3 horas e 20 minutos. 225, táxi via Pátio 1, táxi Índia, até o ponto de espera, pistão no 0. Quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 8, um bom voo. Ativo táxi, Pátio Índia, ponto de espera 1895, com 22296. 225, obrigado, bom final de semana. General Livramo. General 9970, pessoal, aos 20. Confirma as condições da pista? Ótima. Gente, 121 decimal 9. Cogino, 121 decimal 1 no solo. 121 no solo, só um pouco turbulento na final, na curta final. Gente, grato. Ouviu 59. 75 tá baixado, travado, passou externo. Rio 5975, tráfego avistado, o time entrou no 0 no 8, a aeronave federal reportou turbulento durante a curta final, pista 1 no 0. Autorizado o pouso, pista no 0, vento 1 no 8, 0 graus, 1 no 3 nós, Rio 5975. Ciente, 5975. 5975, autorizado o pouso, pista no 0. Rio de pouso, 5975. Torre Salvador, bom dia, CNM 225, ponte 0 no 0, pronto. Poxa, CNM 225, ali mantém gato 0 no 0. Ali mantém no 0, 225. 0997. Soio, Sideral 997. Federal 9970, solo Salvador. Calma, na escuta? Eu não consegui contato com o sol. Problema aqui no equipamento, a gente já ajustou. Chame por favor em 121 decimal 1. Teve um problema no equipamento. 211. Rio 5973, seu solo aos 23, as condições da pista. Afirma, 121 decimal 1. Poxa, né? 6225, autorizado decolagem, pistão no 0, o vento 180 graus, 11 nós. Linha decola 1 no 0, Xané, 6225. Tá, 9970, posição prevista, 612 a Lima. Ok, avistando já o nosso sinalizador de parte, muito grande. Tráfego Salvador, um bom dia, gol no 865, está na posição 1-1, ciente da Mike, autorização Brasil. Fica 975, prossiga. Mojico 975, posição prevista 3 Lima. 73. Roger 6225, decolar 225, controle 119.35. Roger 935, Roger 6225, obrigado, bom final de semana. 4 horas em Central Serra, na Líder 1B. Azul 4201 no táxi à Índia, até o ponto de espera pistão no zero, no ponto de espera torre 118.95, agente no zero no 8, bom dia. Agente para o 1018, via Índia, ponto de espera 2895, azul 4201, obrigado. Gol 963, pushback acionamento. Gol 963, autorizado pushback, sem ponto para ataque. Câmara ataque, gol 963. Autor, gol no 093, informação Mike, portão no 0, solicita autorização para confins. Gol no 093, ciente, e aí número 2 para a cópia. Ciente, gol no 093. Azul 4201, alinha e mantém cabeceiro no zero. Alinha e mantém no zero, 4201. Azul 4201, autorizado a decolagem, pistão 0, vento 180 graus, 11 nós. Livre decolagem, 4201. Gol 1865, autorizado até o aeroporto de Brasília, via Upslu 17, depois conforme plano, nível de voo 360, saída bola, correção, saída árvore, transição elétrica. Após decolagem, curva à direita, transponder 5455, frequência do controle de Salvador, 120 decimal, correção, 119 decimal 35. 20360, decola na árvore elefa, Perzulu no 7, com curva à direita, 5455 no transponder, 19 decimal 35 ao controle de Salvador, 865. Protejamento correto, chame pronto para feedback, gol 1865. Semana. Brasil 4201, decolado aos 30, controle 119, decimal 35. 1935, 4201, bom dia. Gol 963, autorizado o táxi para ponto de espera, pista 10, via Alfa Índia. Via Alfa Índia, para o ponto de espera, gol 963. Quais são? Taxi Índia Alfa, quando lá, torre 118, decimal 95. Índia Alfa, 395. Autorizado push, chame pronto para ataque. Autorizado push, chamada ataque, gol 865. 1093 para cheque de equipamento rádio, como recebe? Recebe 45, 1093. Grato. Por nada. Você tem nossa autorização, 093? Afirmo, gol 1093, autorizado para confins via rota do plano de voo. Nível de voo 360, saída árvore, transição Elefa, após decolagem curva à direita, transponder 5451, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. 35. Autorizado Confins, via rota do plano, nível de voo 360, decola na árvore, transição Elefa, primeira curva à direita, transponder 5451, controle 119-35, gol 1093. 1093, cotejamento correto, chame pronto para push. 1093. Salvador, bom dia, gol 963, ponto de espera pronto. Corrigindo, 963, ali mantém piso no zero. Autorizado a decolagem, pista no zero, vento 180 graus, 129. Livre a decolagem, pista no zero, gol 9. Uno 865 na escuta do solo Salvador? Na escuta, 865. Apenas para cheque de equipamento rádio, como recebe? Alto e claro. Sente. Prossiga, 975, prossiga. Confirmar qual é a saída utilizada para Fortaleza? O 963, decolado 36, controle 119, decimal 35. 35, obrigado, bom dia. Vai da Momo, transição flotinha. Aguarde, número 2 para puxa. Sente, bom, 093. Para o táxi Gol 865, temos 184 a bordo com 320 de autonomia, treinando Palmas. Autorizado táxi para a ponta de espera, pista 10, via taxiway Índia, ajuste de altímetro 1018. Autorizado táxi até o ponto de espera da 10, ajustado 1018, 1865. Boa noite, 1865, no ponto de espera chame a torre, frequência 1018, decimal 95. Vai chamar 1895, 1865. Autorizado pushback, sem pronto para táxi. Autorizado pushback, se não me engano, portarei táxi, 1093. Diego 1865, para ponto espera da 120. No 865, mantém um... Roger, na Lima tem capítulo 90. A Lima tem 90, 865. Solo Salvador, bom dia, Azul, Alfa, Yankee, Mike. Alfa, Yankee, Mike, prossiga. Solicito a autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 08. Solicita o táxi PLB 1888, 3 horas de autonomia, alternado Campinas. Paciente, Gol 1093, autorizado o táxi para ponto de espera, pista 10, via Daxway India. Quando lá, chame torre 18.95, ajuste de altímetro 10.18. Autorizado o táxi, ponto 010, Daxway India. Torre 118.95 no ponto espera, ajustando 08, gol 093. O 1865, autorizado a decolagem pista 0, vento 180 graus, 11 nós. Autorizado a decolagem na 10, gol 1865. Solo Salvador, é o Papa Tango, Mike X-Ray, Charlie, posição remota 14, solicita autorização de reboque para a posição de número 10 no pátio principal. Tem matrícula? É o Papa Tango, Mike X-Ray, Charlie. 1865, aos 43, decola, controle 119, decimal 35. 1935, 1935, obrigado. Dois Salvador, gol 093, ponto espera da 10. Braço, reportarei. 1093. Mantenha ponto espera, gol 093. Dois Salvador, muito bom dia, o Azul 2775. Azul 2775, altímetro 10.08, negativo chuva sobre o campo, reporte visual com o campo. Já estamos Fui LS avistando a pista, o Azul 2775. Continua a aproximação, Azul 2775, aguardando contato visual com a torre Salvador. Aguardando o Azul 2775. Azul 2775, autorizado pouso, pista 0, vento 180 graus, 11 nós. Livre o pouso para o Azul 2775. Mike, solicite ingresso do pátio principal até a posição 08. Alfim aqui, Mike, autorizado para a posição 08, pátio 1. Reporte, confronto. Alter. Alfim aqui, Mike, reportará no terra na posição 08. Oscar November X-Ray, prossiga. Posição de autorização para rebocar a nave aqui do PAC 2, PAC 3, aqui do 12, Romeu, para o FIC número 5. Oscar November X-Ray, ciente e aguarde. Sim, ciente e aguarde. Mantém cabeceira no zero. Ali mantém no 0, com 093. Azul 2775, o seu solo aos 47, direita, 121, decimal 1. 1211, azul 2775. Salvador é o Papatango, Mike X-Ray Charlie, informa o término do reboque na posição 10, base principal. Solo ciente. Grato. Solo Salvador, bom dia, o Azul 2775 livrando a Cisco. Azul 2775, autorizado táxi para parte 3, via Alfa Kilo. Pátio 3, via Alfa Kilo, Azul 2775. 0, vento 180 graus, 12 nós. Autorizado a decolagem, 10, gol 1093. Salvador, bom dia, o Rio, o 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5975, autorizado para o aeroporto de Fortaleza via Upzulu 19, nível de voo 350, saída Momo, transição Flotti, após decolagem curva à esquerda, transponder 5503, frequência do controle Salvador 119.35. Rio 5975, transponder 5503. Rio 5975, cotejamento correto, chame pronto para puxa e acionamento. Decolador 50, controle 119.35. 935, bom dia, um bom final de semana. Bom, 9, Gol 649, passa o Índia FS estabilizado, bom dia. Golo 649, tráfego avistado, altímetro 1,08, negativo chuva sobre o campo, autorizado pouso, pista no zero, o vento 1,80 graus, 11 nós, Golo 649. Fez livre pouso na pista 1,0, Golo 649. Salvador, Alfa e Mike, finalizando reboque na posição 08. Solo 54, direita no 21, decimal 1. Direito 21, gol 1 meio, passar, obrigado. Solo gol 649, ligou, bom dia. Táxi Via Alfa, reporte antes da taxa Juliette. Via Alfa, chamando a Juliette ao gol 649. Oscar November X-Ray, aguarde para ingresso no Pátio 1. Gente, aguarda ingresso no Pátio 1. 0649, autorizado o táxi para a posição 0641 via Juliet. Via Juliet para a posição 06.